5, boa tarde. 5, prossegue táxi, Alfa Juliette, Pontal 7. Alfa Juliette 7. Chega 06. Chegou da 17, através do farol de Itapuã, intenção é pouso direto no CAB. Repaixa para o pouso. Mente. Não cabe o Guardião 06. Guardião 06, frequência livre, Guardião 06. Ele. Castro, voo na proa. Para o controle. Controle do Salvador, bom dia, o Guardião 02. Guardião 02, prossiga o corredor Axé. Guardião 02, intenção a pouso no TRS, pode prosseguir direto, Guardião 02. Gente, fala visual com local de pouso. Reportará visual com local de pouso, Guardião 02. Controle Salvador, Guardião 02, já visual para o local de pouso no TRS. Entendeu? Guardião 02, frequência livre, Guardião 02, para o pouso. Frequência livre, grátis, camarada para a nova decolagem, Guardião 02. Bora. Salvador, bom dia, 3454, informação, beleza. 3454, bom dia, sua identificação, autorizado chegada a CARI, desça para o nível 040, estou tímido, estou no 094, vigilância. Ok, para o 040, vem 14, pode voar CARI, senhor. Autorizado. Levando CARI, 3454, para o 040. Libera do Sander ou do Manoel 350? Autorizado. O 923, 159 a bordo, Galeão 412. Delivery Taxi de Alfa e Golf, ponte espera da Golf, chama 18 decimal meia dúzia. Bom voo. Índia Alfa e Golf, 18 meia dúzia, obrigado, 923. Foxcópia. Ok, autorizado conforme voo local Salvador Composto Veracruz, confirme. Ok, Salvador Veracruz, mil pés direto, decolador no 7, curvando à direita, corredor axé, controle 19-8, transponder 0120. Estou altímetro no 0-4. Chegada de pitch, identificou 3000 no 0-4, 63 no 9. Adicionalmente, táxi, torre de 8, meia dúzia, bom voo. Alfa-Romeo 3111, desça para 2000 pés, ajuste no 0-4, informe no curso do localizador. 2000 no 0-4, reportará curso. É o. Confirma só o VOR DMA, né? 28. Positivo. Informará na empresa. Corrigindo, informe na radial 282 de Salvador. Reportará, é 3-9. Controle, gol 1923. 1923, contato radar sobre o nível 360, perfil Gole, Eval. Ok, tá, tô mandando até proa. Vivo, já tô autorizado a voar direto Gole. Ok, Gole. Da entrevista da Elde, né? Negativo, você Gole, Eval e após direto Elde. Vou levar o Elde, vai ser pelo risco de 58? 50. Lima, uma centena Recife, vitória da conquista, transferência Quebec Lima. Gente, roubeu Quebec Lima, atirou a identificação. Identificação, Lima. Contato radar 56 milha Nordeste Salvador, mantém o nível 100 pro ideal para a vitória de conquista. Já está nela 246, senhor Lima. Eficiente, então mantenha essa presente pro na escuta de Salvador, o meu Quebec Lima. Lima. Desça para 3.000 pés, ajuste 1-0, 1-4, reduz a velocidade para 80 nós. Reduzindo para 3.000 pés, estamos 4-4. Alfa Radial no 00, Usão Oceaner 63, o Nuno. Radial? Radial 100 agora. Completa aproximação, chama agora a torre 108.30. 183, Oceaner 63, o Nuno. Patrulha, o gol 1926, pode voar de presente, é bom? Eu disse. Bom dia, Oceaner 63, o Nuno. Torre Salvador, bom dia, Oceaner 63, o Nuno. Controle Oceaner 63, o Nuno, voltando, negativo contato, 183 com a torre. 186-120. 186. Então, 3454, desça para 2000 pés, informe interceptando a radial 285 VR Salvador. O 3454 fala que vai executar o R-NAV, senhor. Sente. Então, informe passando. Se tiver outro nível para aprovado, copia da mesma forma. Forma passando o serviço 364. 2.500, ok? Posição, informe passando o serviço 366, descendo para 2.500 pés. E o 3454 ajustado para interceptar o 363, ok, senhor? Controle Oceaner 63, o Nuno voltando, negativo contato 186 com a torre. Chame 1219. 219. O TAN 3454, forma passar o serviço 363. Vamos lá. Siga para o controle. O Nuno, chame em 18612. Tentou já algumas vezes, não conseguiu. Vamos lá, 18612. Como é que eu sei? Contato radar 68 milhas nordeste Salvador. Foi a proa de pitch para a chegada. Ajustou o time do 10-14. Desça para o nível 040 inicialmente. Autorizado Lama. Autorizado Lama ao 4 mil pés. 1923, passa nível 140, chama o centro Recife, frequência 1288, alternando 133, decimal 25, 1923. 288-2325, entregado com 923. TAN 3663, cópia. Liga. Autorizado para Guarulhos, nível 340, negativo 360. Via Upper Whisky 50, decola da 28, curvando à esquerda, Seda Gole, Eval, após direto Eudes, controle em 119.8, transponda 5502. 340 Guarulhos, Apoio 50, Gole, Val, Eudes, após 5502, 198 para o push. Afirmativo, 340 aprovou, autorizado push no portão 612, deixando para o táxi. Para o táxi. Alfa, Vitor, Juliette, cópia. Conforme Salvador, Salvador, mil pés, direto, decola do 7, curva direita, corredor Axé, controle 198, transponder 0151. Salvador, bom dia, meia, dúzia zero, bom pouso, tá 2454. 386, bom dia. De 304 vai guardar Brasília 360. Alô, Salvador, bom dia, Xenem 319, liberou a pista na sua escuta. Bom dia, Xenem 319, táxi via Alfa, Índia, Portão 1. Alfa e Índia para o ONU, 319. São 3859, cópia. Cópia. São 3859, autorizado Curitiba, nível 360, via para o Whisky 58. Decola da pista 28, curva esquerda, Seda Gole, Eval, após direto Sagaz. Controle em 1198, transponder 5507. Curitiba 360 para o Whisky 58, decolada 28, esquerda. Gole, Eval, Sagaz, 1198, 5507. Afirma, chame para a puxa, estacionamento, portão 8. Obrigado, camarada. Hotel Lima Tango. Posição? Autorizado, cruzamento, mantém 500 pés, referências visuais, até o Lima Tango. Bravo, bravo, isso é Foxtrot, decolada da 17, ingressando no corredor Axé. 1923 na escuta do controle? Na escuta. Estamos no centro agora, frequência 1288, alternando 133, decimal 25. 2888-2325 1323-25 Afirma, chame para puxa no portão 2. Para 3663, táxi, PAB 124. 124, autonomia alternativa. Galeão 420. Galeão 420, sente autorizado seu táxi, táxi Juliette Alfa. Ponte de estrada, táxi Golf, vai chamar a torre em 1.